Salve, salve. Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque essa é a hora. O que vale mais, ter ou ser? Eis a grande pergunta que quer calar você. Caminhos, escolhas, existe um porquê. O que é bom ou ruim, o que você vai escolher? Estrada disfarçada com boa intenção, onde tudo é belo, porém é perdição. A vida não para pra você decidir, ou você vai parar pra ela decidir. Deficiente auditivo, nem mesmo um cadeirante, nada disso breca quem quer ir adiante. É intrínseco, vem da alma, o grito vem de dentro. A força transcende todo pensamento. É hora de acordar, esse é seu despertador. Lave o rosto, escove o dente, a primavera chegou. Chegou em contagem regressiva. Cada segundo a menos pode mudar sua vida. É hora de falar, é hora de querer, é hora de expressar, é hora de dizer: Cristo, vou viver por você se preciso. É hora de falar, é hora de querer, é hora de expressar, é hora de dizer: Cristo, vou viver por você se preciso. É, só por vezes. Por vezes cremos que a luta não será constante, mas constantemente vemos que estamos tão distante. É perceptível, somos levados sem perceber, impedindo a progressão, retardando o crescer. E é provável, e pode acontecer, as lutas tentarão afastar Deus de você. O caminho sabemos, ele é estreito, por vezes solitário, por ele é perfeito. É hora de termos nossa própria conduta, e nos vemos isto como geração corrupta, que deixa ser levado pela mera ilusão, consequentemente cair em tentação. É hora de acordar, vamos levantar. O tempo é você quem faz, não deixe passar. O atraso pode impedir você de alcançar. Haja pra vida, vai, vamos acordar. É hora de falar, é hora de querer, é hora de expressar, é hora de dizer: Cristo, vou viver por você se preciso. Não por você. É hora de falar, é hora de querer, é hora de expressar, é hora de dizer: Cristo, vou viver por você se preciso. Não por você. É hora de falar, é hora de querer, é hora de expressar, é hora de dizer: Cristo, vou viver por você.